Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 310, gravado em 23 de março de 2022. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que aconteceu nesta última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é o nosso momento já consagrado de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando de verdade um café. Então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar também em contato com a gente, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurançalegal ou apoia.se/segurançalegal. Escolha uma das modalidades de apoio. E entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Lembrando também, Vinícius, da nossa live de 10 anos agora no dia 11 de abril. E também gostaria apenas de lembrar aos nossos ouvintes que estamos aguardando as mensagens deles aí para que a gente possa fazer o episódio um pouco diferente. Se não quiser gravar vídeo ou áudio também em texto, tá valendo, né, Vinícius? É, sim, a ideia é que a gente... Bom, nós temos várias coisas que nós queremos fazer nesse dia, e uma dessas coisas é justamente contar com a participação daqueles que já nos acompanham há bastante tempo e tem alguma história curiosa, algum depoimento, né? Algo que queira compartilhar, né, conosco e com os nossos e com os demais ouvintes do Segurança Legal. Então fique à vontade para nos mandar ou um e-mail, ou um áudio, ou vídeo, né? Aí a gente vai procurar encaixar aí nesse nosso dia 11 de abril, que a gente vai estar comemorando, então, os 10 anos de Segurança Legal. É aos 10 anos, às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? Não é ao contrário. Então, não misturem as coisas, tá? Então, dia 11, beleza. 20 horas. Beleza. Tá ao vivo. Eu também... Ao vivo. Claro, ficará gravado, mas não vamos gravar ao vivo, né? Eu também gostaria de mandar um abraço, Vinícius, para o nosso amigo Rafael Brixner, né? Ele é DPO de uma instituição financeira e nós tivemos já alguns contatos aí profissionais e ele falou, a gente estava conversando esses dias, ele falou, bah, tô gostando muito dos resumos de notícias e tal, e aí eu, puxa, que bom que tu tá dando, né, a tua audiência pra gente aqui, então fica um abraço aí pro nosso amigo Rafael Brixner. E aí, Vinícius, começamos com o imbróglio do Telegram? Acho que não tem outro jeito, né? Foi um negócio meio que dominou. Acho que dominou as rodas de café. É, inclusive no nosso próprio grupo, né? Que é no Telegram. Né? A gente criou lá um grupo B e tal, mas enfim, não foi todo mundo que foi e tal. E acredito que outras pessoas, evidentemente, a grande maioria, né, a intensa maioria das pessoas que usam o Telegram não estão envolvidos em atos antidemocráticos, não estão preocupadas em realizar crimes, né? E o que acaba acontecendo é que, como, esses debates mais complexos aqui no Brasil estão tendendo, né, para essa coisa sempre no bem e o mal. É uma luta entre o bem e o mal, né? E a dificuldade que é de tratar sobre esses temas difíceis na atualidade, meio quase que uma infantilização do debate. Eu estava lendo sobre isso ontem. Concordo. Que o homem moderno, né, a pessoa moderna, ela tende a uma infantilização por uma série de razões, o pessoal da antropologia falando. E isso talvez afetaria a própria qualidade dos debates. É sempre o bem contra o mal. É a própria questão da guerra também. Sempre o bem contra o mal, né? Eventuais nuances aí ficam prejudicadas, né? Então, a gente notou aí, viu, durante essa última quinzena, né, essa ordem judicial do STF, vinda do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do Telegram, né? Essa ordem, ela se deu, entre outras razões, pela recalcitrância do próprio Telegram de atender o governo brasileiro, atender nem o judiciário, né, brasileiro. Nem respondi. Eles não respondiam. Nem sequer respondiam. Não respondiam, é. E aí eles... O Estado foi indo, e inclusive fizeram, no âmbito do TSE também, fizeram algumas reuniões técnicas com outras redes sociais, enfim, WhatsApp, Instagram, enfim, Facebook, né, que são da mesma empresa, e todos eles quiseram colaborar com o processo brasileiro, né, menos o Telegram. Então, depois de uma ameaça de bloqueio vinda do TSE, que até onde eu vi nem chegou a se concretizar, o Telegram veio à tona e respondeu. Então, aqui o bloqueio ele foi determinado lá no dia 17 de março. Iniciar no dia 21. E aí foi tornada pública no dia 18, um dia depois, que previa... Aí eu tô lendo aqui a reportagem do Migalhas, do... Deixa eu ver, tá sem... Não tem autor aqui. É, do Migalhas, mas que tudo indica que é uma reprodução de uma notícia do próprio STF. E essa decisão ordenou a suspensão completa e integral do funcionamento do Telegram no Brasil por descumprimento de decisões anteriores. No despacho deste sábado, o ministro Alexandre de Moraes mencionou diversas determinações que deixaram de ser cumpridas, como bloqueio de perfis, indicação de usuários e suspensão de repasse de valores. E citou que o Telegram deixou de indicar um representante oficial no Brasil e de apresentar ações para o combate da desinformação. Também mencionou mensagem de um dos fundadores da plataforma, o Pavel Durov, divulgada na sexta-feira, dia 18, no qual apontou problemas com endereços corporativos e pediu desculpas ao Supremo pela negligência. Ou seja, ele disse assim, não, mas a gente estava usando uns endereços aqui que eram meio genéricos. É, o e-mail, assim, então que não era o e-mail que a gente respondia e tal. É uma boa desculpa. Esfarrapada. Uma boa desculpa. E aí eu acho que... É o que eu ia dizer. Eu acho que é uma desculpa muito esfarrapada, né? Sim, tipo aquela do... Do cachorro comeu o meu TCC, né? Uhum. E... Cara... Que eventualmente pode acontecer também. É, isso... Aquela história, né? O que ele segurou, não sei qual é a estratégia dele, né? Mas certamente nunca se falou tanto no Telegram quanto nesse último final de semana aí. Dessa história, desse bloqueio. Uhum. O que me chamou atenção na decisão, Guilherme, do Alexandre de Moraes ali, foi a parte que ele coloca, eu achei um tanto exagerado isso, que se uma pessoa natural, né, ou seja, pessoa física, nós, né? Se alguém utilizasse de um subterfúgio tecnológico, acho que foi esse o termo, para acessar o Telegram, estaria sujeito a uma multa de R$100 mil dia, se eu não estou enganado até. Tá? É. E me chamou a atenção também um jornalista bastante conhecido, Ele colocou justamente esse viés de como se o Telegram fosse utilizado apenas por bandidos, né? Então, cá estamos nós com o nosso grupo do Segurança Legal, um bando de bandido reunido. E quando comentou sobre VPN, também não falou assim claramente, mas deixou também subentendido que VPN é coisa de quem está querendo se esconder. E, de novo, assim, demonstra uma certa ignorância. Então, eu acho que temos um problema ainda com relação à compreensão da tecnologia, né? E dessas coisas, dessa demonização que tu falas. E, cara, eu uso VPN no meu celular. Meio direto até, tá? Por questões de segurança, assim. Principalmente quando tô em Wi-Fi. Mas, cara, e se eu uso minha VPN e tá lá o Telegram instalado, vou ter que desinstalar, sabe? Eu não sei, cara. Eu achei um tanto exagerado essa parte da decisão, né? E realmente me chamou atenção, assim, não me chamou tanta atenção o Telegram tá descumprindo ordem e tal, que obviamente ele tem que se sujeitar às questões legais brasileiras, né? Eu não tenho dúvida disso, mas o que mais me incomodou foi essa demonização de quem usa o Telegram, como se fosse todo um bando de bandido, pedófilo e traficante. De leve, assim, meio que de lambuja sobrou para quem usa VPN. É como se VPN fosse uma tecnologia também para bandido. Então, isso me chamou atenção bastante, assim, de forma bastante negativa nessa confusão toda. Embora eu compreenda as razões também para que se force o Telegram a cooperar, né? Mas, enfim. É, um dos pontos que eu tinha notado foi nesse sentido também, né? Apenas para falar aqui, para encerrar a timeline das medidas aqui, a medida, então, foi revogada no dia 20, no domingo, né? Essa decisão que teria promovido o bloqueio. E, entre outras coisas, o Telegram, depois disso, apontou um representante no Brasil, que seria o advogado Alan Campos Elias Tomás, E, segundo a empresa, ele tem acesso direto à alta administração, o que garantirá a capacidade de responder às solicitações urgentes, né? Mesmo que ele não tenha uma sede no Brasil, né? Depois disso, e nesse meio tempo também, eles apagaram uma mensagem do Bolsonaro, né? E de forma impressionante, também nesse meio tempo, eu tô sem a data aqui, mas acho que foi no dia... Tô sem a data aqui, que a AGU, né, da Advocacia Geral da União, recorreu ao STF. Coisa que o próprio Telegram não fez. Pois é, apesar de eles não terem representação no Brasil, aí nesse caso o próprio governo brasileiro deu um jeito de defender o Telegram de aqui. De representar, e claro, a gente sabe que o Telegram acabou se transformando num aplicativo preferido do presidente Bolsonaro aí para suas atividades, né, atuais. E aí fica também uma pulga atrás da orelha de ver o governo brasileiro interferindo dessa forma, né? Justamente nessa circunstância, que também causou bastante perplexidade aí nos especialistas essa atuação. Eu não fiquei muito perplexo não, viu? Porque, enfim, não vou entrar nesse tema que não é do nosso podcast, mas assim... Ele fecha os olhos para coisas bem evidentes, que ele, né? A gente sabe bem porquê, né? A AGU tá ignorando algumas coisas e outras que interessam, eles vão para cima. Então não me surpreendi, assim. Eu achei engraçado o Telegram, o próprio Telegram não ter recorrido, ter reconhecido o erro, assim, de uma forma meio hipócrita, né? Por parte do Telegram. Uhum. Mas eles não terem contradito nada ali do que o Alexandre de Moraes colocou, e ao mesmo tempo sai a AGU meio que defendendo os caras assim do nada, mas enfim, né? É, você teria ainda talvez outras entidades, né, que poderiam ter esse interesse. Sim. É, entidades que poderiam representar os próprios usuários, claro, de internet de maneira geral, e né? E aí, Guilherme, o problema é que esse debate, assim como a questão quando a gente fala de segurança de urna eletrônica, aquela coisa, tá todo ele contaminado por questões políticas que detonam com as questões técnicas. Então, de repente, assim, quem se põe a defender o Telegram, de repente é identificado com um certo espectro político, né? Aí quem é contra tem que ser, né? Quem é de um outro espectro político tem que ser contra o Telegram. Então, isso é chato pra cacete. Então, é por isso que a gente fica cheio de dedo de comentar isso no podcast e tal, porque o nosso podcast não é sobre política. Se quer discutir política, tem vários podcasts muito legais por aí, escolhe o que mais lhe agrada, né? A linha que mais lhe agrada e ouça. Mas é muito chato a gente não poder comentar de uma forma mais clara esses assuntos sobre o aspecto da tecnologia sem que isso atraia necessariamente uma discussão política. Você sabe que esse debate sobre o bloqueio de aplicações de maneira geral, sobre como o Estado atinge aplicações e empresas de internet, isso remonta talvez um dos temas mais antigos do direito da tecnologia, do direito digital, que é essa questão de como empresas e aplicações que funcionam em nível global podem ser atingidas ou afetadas pelas ordens jurídicas que são territoriais, ou seja, ficam dentro daquele território, né? Então, o Marco Civil vem para estabelecer uma série de questões, mas a gente ainda precisa, né, de que a empresa tenha uma sede no Brasil e que, inclusive, queira colaborar quando não tem uma sede no Brasil para acatar as eventuais ordens, né? E uma outra questão, e aí ela é técnica, né? Que o bloqueio ele é sempre uma medida complexa e complicada, porque ele é, no mais das vezes, ineficiente, né? Até pela própria arquitetura da internet, como ela é feita, né, para permitir que a gente consiga chegar a um destino por vários caminhos diferentes, os bloqueios eles acabam sendo ineficientes, porque você consegue, a depender do teu provedor, ele nem vai chegar. Exato. Você pode usar uma VPN, você pode usar uma série de proxies, o próprio Telegram. E aí já vi algumas pessoas falando, você consegue usar um proxy aqui, configura faz aqui isso. Na configuração do... e aí você ainda se expõe a um outro risco. E E eu acho que esse complicador, né, no caso do Telegram, foi que eles, evidentemente que eles sabiam das discussões e eles ignoraram voluntariamente, aguardando para ver até onde ia chegar, e eles foram trucando, uhum, né? Eles foram e chegaram até a última, até o bloqueio quase ser efetivado, e depois disseram, não, olha, agora nós vamos colaborar. Então, nesse sentido, o Telegram foi muito mal. A gente tem um debate, então, basicamente, entre duas possibilidades, duas correntes, aqueles que acham que se pode bloquear aplicativos no Brasil e aqueles que acham que não pode. Eu vou deixar aqui no show notes um que saiu na Folha de duas, né, duas pessoas defendendo uma a cada um dos lados. Num dos lados, aqueles que acham que não pode haver o bloqueio, está o nosso grande amigo Paulo Renac, que já participou diversas vezes aqui do podcast, e do outro lado, dizendo que pode, a Flávia Lefebvre Guimarães. E o Paulo Renan, ele destaca, entre outras coisas, que o Marco Civil não permitiria isso, e o próprio custo social de que milhões de pessoas ficariam prejudicadas, o que indicaria uma medida absolutamente desproporcional. E aí eu acho também, Vinícius, que acho que esse é um tema bem, bem complexo mesmo, mas eu acho que eu não acredito que haja alguma atividade que seja imune a alguma proibição de funcionamento diante de uma ordem judicial. Sabe? A gente pode discutir, sim, se uma ordem judicial ela é adequada ou não, se ela é ilegal ou se ela é legal, num caso concreto de bloqueio de uma determinada aplicação. Mas dizer que nenhuma aplicação pode ser bloqueada em nenhum caso, talvez a gente possa estar diante de um exagero. E a gente tem todos esses extremos, porque quando você tem uma aplicação que é criada e funciona somente para atividades ilícitas, eu acredito que, mesmo que ela seja uma aplicação de internet, ela pode sim ser bloqueada como qualquer outra atividade ilícita. Apenas para atividades ilícitas, né? Tipo, né? Sim. Porque daí a gente está diante de extremos, ou seja, diante dos extremos é fácil de identificar e é fácil de dar uma resposta fácil. O problema aqui, me parece, é que a gente está diante de uma aplicação que serve para usos absolutamente lícitos, com milhões e milhões, e talvez 99,9999% das pessoas usam para fins lícitos, e aí, diante da atuação de poucas pessoas, você destrói tudo aquilo, né? Todo o bem social que aquela ferramenta de comunicação traz. E eu ainda acho que né, com todo respeito, inclusive podendo mudar de opinião, eu acho que o mesmo que o Marco Civil seja silente, né, porque ele acaba dizendo, ah, você pode bloquear, o Marco Civil permitiria o bloqueio diante de tratamentos de dados pessoais. Né? Então, ora, mas se o Marco Civil permite que você bloqueie uma aplicação por um tratamento inadequado ou ilícito de dados pessoais, por que, que você não poderia bloquear uma aplicação, um aplicativo, diante de uma situação ou de uma violação mais grave do que um tratamento ilícito de dados pessoais? Que, no caso, seria a ferramenta sendo utilizada para interferir nos processos democráticos, né, eleitorais, e ainda se negando voluntariamente a sequer conversar. Uhum. Né? Talvez se eles tivessem antes sentado e conversado com o judiciário, se poderia buscar medidas alternativas que não chegassem ao bloqueio. Por exemplo, até mesmo que às vezes o que a polícia quer, o que o judiciário quer, as autoridades querem, é saber quem é o dono do IP daquela conta, identificar uma pessoa, né, ou eventualmente bloquear um canal ou uma conta que sim está praticando crimes, sem bloquear toda a... Né? E aí, para finalizar, Vinícius, já para abrir, para tu falar um pouco, se quiser falar sobre essa ou sobre outras, eu acho assim que... Eu acredito que pode haver bloqueios, mas assim, em questões muito de absoluta última instância, em casos absolutamente restritos, nem sei se nesse seria o caso, porque ele é ineficiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, e na minha interpretação dos fatos aqui, uma empresa que foi apostando até ver até onde ia chegar o descumprimento voluntário, e depois soltou nós não tínhamos recebido e tal. Então, acho que seriam aí os meus dois centos, né, que se fala. Cara, eu acho que já deu pro Telegram. Eu acho que, né, já deu pro Telegram. Eu vou mudar, eu vou trazer outra coisa pra gente conversar. Que é o seguinte... Traz outra aí. Essa é uma notícia, assim, um tanto curiosa, tá? e nos chama atenção para aqueles erros. Assim, uma coisa que é importante, eu gostaria só de fazer um disclaimer das minhas notícias aqui. Eu não procuro... As notícias que eu procuro trazer para a gente conversar, não é importante por ela mesma, mas pelo tipo de coisa que ela suscita, né? Que ela suscita, porque... Senão, claro, tem tanta coisa que seria relevante, né? Então, a primeira que eu vou trazer aqui... que eu acho que é a mais importante dessas que eu separei, não sei se eu vou conseguir passar por todas, então vou iniciar com essa aqui, que é Receita vai liberar uso de APIs no ECAC e no Simples Nacional. Tá? Isso está lá no Convergência Digital, vai ter o link para quem quiser depois ler a notícia integralmente. Eu não vou dizer que, ó, meu Deus, não deveriam expor o ECAC, né, que é aquele sistema, para quem já usou o ECAC, ele é um sistema que permite, via web, né, você autentica com o Gov, com o Gov certificado, ou com certificado, tem maneiras diferentes de entrar, eu uso o certificado, no caso, que tu pode acessar para obter acesso a todas as informações do integração de imposto de renda, entre outras, né. E eles vão, a Receita vai liberar o uso de APIs nesses dois sistemas, no ECAC e no Simples Nacional, para integração com soluções externas da Receita, à Receita. Né? Vou dizer que não deve fazer? Não vou dizer que não deve fazer, porque aí a gente pode estar, vamos dizer assim, travando o progresso, né, e a facilitação e a criação de novos serviços que talvez facilitem a nossa vida, como tem vários que já facilitaram, né, e estão na internet. Não tem como ser feito sem expor um pouco mais as informações. Mas é o que eu quero chamar justamente a atenção para esse expor um pouco mais, né? A partir do momento que tu... APIs não existiam, vamos dizer assim, para esse acesso externo. A partir do momento que existem essas APIs, obviamente com elas vem aí uma série de potenciais ameaças, né, que podem se concretizar se aparecerem vulnerabilidades nessas APIs, e isso vai acabar causando, notem que estou sendo bem didático, isso vai causar impacto, ou pode causar algum impacto para as pessoas. Então, é óbvio que se a gente quer integrar sistemas, se a gente quer facilitar, criar novos serviços que agilizem os atendimentos, agilizem a solução de problemas e uso de informações de forma adequada, né? Ao fazer isso, a gente tem que ter cuidado redobrado, que a gente está criando caminhos para se chegar em sistemas que antes simplesmente não dá para chegar diretamente, né? Então, eu vou aguardar aí como é que vai ser essa abertura, essa liberação de APIs, e vamos ver se isso vai ser feito com cuidado e se não vai gerar nenhum grande incidente aí pelo caminho. E quando tu expõe... tem que tomar cuidado quando se faz esse tipo de coisa. A gente já viu, né, no governo federal, assim, algumas exposições... que causam também problemas sociais bem graves. Por exemplo, né? Ministério da Saúde, mas eu estava pensando mais na questão dos aposentados e de como é fácil chegar a esses dados de forma, às vezes, até violadoras da LGPD e como essas pessoas são expostas a uma série de práticas também por acessos que não sei se deveriam ser feitos dessa forma. Não sei se tu concorda ou não, e aí logo me vem à mente essa preocupação, puxa, mas será que vamos ter agora outros tipos de, sabe aquela coisa de ligações, sim, oferecendo, sim, empréstimo e coisas do gênero, mas, tá, mas qual vai ser o objetivo também, né? E ademais, será que vai respeitar e vai levar em consideração a nossa lei de proteção de dados? Eu acho que tem, a partir do momento que tu cria APIs para acessar informações, essas APIs, obviamente, elas viram uma via de acesso, né? Tanto legítimo quanto eventualmente malicioso, né? Então, de novo, eu não chego a dizer que não deve ser feito esse tipo de integração, mas isso tem que ser feito com cuidado redobrado com relação à segurança, com relação a controlar volume de acesso, né? Então, sem esses cuidados, eu acho que a gente corre risco, sim, de ter uma outra porta de vazamento de dados, né? Então... Lembrando que, segundo essa mesma notícia aqui, o pedido vem da FENACOM, que é pleito antigo da FENACON, do Conselho Federal de Contabilidade e do IBRACON, ou seja, são os contadores aí que estão querendo ter acessos diferenciados a essas plataformas. Vamos ver o que vai acontecer, né? Escritórios de contabilidade, não estou criticando todos os escritórios, mas assim, a segurança normalmente não é assim, ainda não é uma demanda muito grande, ou seja, é comum tu encontrar situações, e eu vou citar algumas concretas, tá? Que eu já vi ao longo desses anos, né? Uhum. Por exemplo, uma pasta com declaração de imposto de renda de todo mundo que já passou por aquele escritório, compartilhada não na rede local, quer dizer, na rede local, mas compartilhada por uma rede conectada a uma rede sem fio, sem senha. Qualquer um conectasse lá podia acessar o compartilhamento. Então, claro que isso são casos e casos, né? Mas, de novo, eu acho que isso é bastante sensível. Esses escritórios acabam tendo um acúmulo, um volume de informações bastante interessante por fazerem declaração de imposto de renda, muitas vezes de várias pessoas, centenas de pessoas e de empresas também. Então, eles acabam sendo um alvo bem interessante, dependendo do tipo de criminoso que está procurando essas informações. Enfim, assim, eu trouxe... Na verdade, tu trouxe essa notícia e me passou, né? E eu escolhi colocar como primeiro aqui, porque cada vez que a gente expande os nossos sistemas, cada vez que a gente expande as nossas integrações, a gente está aumentando a superfície de ataque. E é o que está acontecendo agora com a Receita ao liberar o uso dessas APIs. Então, aumenta a superfície de ataque, a gente tem que aumentar os cuidados também. Ótimo. O que mais que tu trouxe para nós? Eu trouxe ainda uma curiosa, né? Que são hackers brasileiros invadiram um servidor da TransUnion South Africa. Então, só foi a TransUnion até South Africa. A TransUnion é uma empresa que faz seguros e gera informações sobre risco, análise de riscos e tal. E eles teriam acessado um servidor, tá, de arquivos lá da TransUnion, cuja senha é password. Tá? Ah, claro. A senha é password. Uhum. O password é password. Mas com P maiúsculo, sim, né? Claro, ninguém vai descobrir. Com P maiúsculo, ninguém vai tentar. Ah, não. Sim. E aí eu chamo a atenção, tem a notícia, tá lá no bleepingcomputer.com, vai estar o link, obviamente. Eles chamam de força bruta, isso me incomodou um pouquinho, tá, gente? Força bruta é quando você... A gente tem um ataque de dicionário, você parte de uma lista de possíveis senhas comumente utilizadas, e você testa estas senhas, tá? Então você usa um dicionário de senhas, por isso ataque de dicionário. E força bruta é quando tu pega, tu sabe que as senhas são 8 dígitos, apenas números. Então tu começa lá, 0001, 002, 3, 4, vai testando todas as possíveis. Tu não faz uma lista prévia e vai tentando as mais prováveis, tá? Então o que eles fizeram não foi um ataque de força bruta, pelo que foi foi colocado ali na notícia. Foi um ataque de dicionário. E os invasores, né? teriam filtrado dados, gerado dados de lá de dentro, alguns terabytes de dados, estariam chantageando a TransUnion, né, para não jogar os dados todos na internet. A TransUnion já disse que não vai pagar, não vai ceder à chantagem, e eles também estariam chantageando ou tentando extorquir os clientes da TransUnion, ou seja, se você é cliente da TransUnion South Africa e não quer que os seus dados sejam liberados junto com o pacote todo, você pode pagar para que os seus dados não sejam expostos, né? Então, é isso que está acontecendo. Chama atenção. Por que essa notícia chama atenção? Porque os invasores são brasileiros? Não. Não é por isso. Isso é uma curiosidade, mas não é isso que chama atenção. O que chama atenção é, de novo, né, coisa simples de segurança. Não adianta você investir um monte de ferramenta de segurança se você ainda tem um servidor esquecido lá de arquivos com a senha password, com P maiúsculo ainda que seja. E os erros que a gente encontra por aí em termos de invasão de sistemas, né, quando se faz teste de invasão, etc., os erros são, não vou dizer nesse nível, mas eles são muito próximos disso. Aquelas coisas já bem conhecidas, comuns, e que a gente acaba deixando para trás. Então, se atentar aí para não virar uma TransUnion South Africa da vida aí usando uma senha default ou, no caso, uma senha que obviamente é uma não senha, né? Além de, sendo eu chato da proteção de dados, de sofrer além disso. Consequência. Porque esse é um custo que alguns empresários não estão se dando conta. Claro, a gente ainda não começou a sofrer as sanções de forma oficial pela NPD, e isso inclusive é motivo de reclamação para alguns, né, ou de preocupação para outros, talvez. Mas acho que ninguém quer ser o caso exemplar aí quando essas coisas começarem a acontecer. Sem dúvida nenhuma. Tu quer falar mais um e depois eu vou na minha última aqui? Hoje eu só trouxe duas. Uhum. Cara, eu tenho mais duas aqui, mas dessas duas eu vou pegar... Eu cito uma aqui, depois eu cito a outra mais no finalzinho. Tá. Que alguns scammers, né? Os scammers começaram a encontraram duas maneiras interessantes de instalar software, aplicativo maliciosos em dispositivos iOS, tá? A notícia é lá da Ars Technica e o que acontece é o seguinte: a Apple, ela é bem rigorosa, digamos assim, até contrasta um pouco com a outra notícia que eu tenho, né? Uhum. Ela é bem rigorosa com o que vai para a loja, para a App Store. Não quer dizer que, né? Rigorosa não quer dizer que ela resolva tudo. Não erra às vezes, né? Não erra às vezes e tal, né? E o que eles fizeram? Assim, bom, o processo de revisão ele é meio chato, é meio demorado e tal, o pessoal reclama bastante, às vezes tem que ficar refazendo né, o release do app e tal. Então, eles desenvolveram e disponibilizaram uma coisa chamada Test Flight, tá? Test Flight, que seria voo de teste, né? Existe um Test Flight App que está na App Store. É um aplicativo oficial que tu pode baixar esse aplicativo e aí tu pode, por meio desse aplicativo, tu pode instalar outros aplicativos que não passaram ainda pelo processo de filtragem, digamos assim, ou de veto, como o pessoal chama, né, lá da Apple. Uhum. Tá? Então, tu consegue, assim, é uma maneira de tu... Bom, vamos fazer um teste da aplicação, não quero passar por todo o processo e tal. Instala aí o Test Flight e vai lá e baixa a aplicação. Então, esse é um dos caminhos que o pessoal começou a fazer, os atacantes, engenharia social, né? Uhum. Tu convence o usuário primeiro a instalar o Test Flight, que ele vai instalar tudo direitinho lá do site da loja mesmo, do aplicativo da loja. E depois tu passa um link para ele instalar a tua aplicação que não passou ainda por todas as verificações da Apple. Uhum. Tá? Então, usa um recurso legítimo visando agilizar a realização de testes por desenvolvedores legítimos de software. E o que aconteceu foi que os caras, usando engenharia social, convencem o usuário a instalar o Test Flight e aí instalar a sua aplicação não revisada pela Apple, que faz sabe-se lá o quê. Tá? Eles citam aqui algumas situações envolvendo criptomoedas e por aí vai. Tá? Então, isso é bem interessante. Um outro recurso que eles... Esse é um dos recursos, né? A notícia fala em dois. O segundo recurso é o WebClip. Consegue jogar no teu celular... em vez de um ícone numa aplicação, tu pode puxar uma página, como se fosse um app. Então, tu olha, tu parece que é um app. Tá? Uhum. Inclusive, eu tenho um app que eu utilizo no X-Plane lá, que é um simulador de voo. Tem uma aplicação lá que, na verdade, não é uma aplicação. Eu tenho que acessar ela e eu puxo e cria um link, um web clip direto no meu... na minha área de trabalho, digamos assim, do telefone, e fica aparecendo um aplicativo. Aperto ali e ele abre como se fosse um aplicativo normal, né? De fora do navegador mesmo, tá? E o que os caras se deram conta? Opa, isso aí não passa pela loja, né? Então, eles começaram a criar situações em que o usuário cria um web clip e esse web clip pode se passar, por exemplo, por uma aplicação legítima. Pode criar um web clip lá, WhatsApp. E aí... vou deixar com a mesma carinha tudo ali, só que não se trata de um aplicativo e sim um link para uma página web que vai abrir com todo jeito como se fosse um aplicativo. E, obviamente, começaram a utilizar isso para começar a criar aplicativos fake. Tá? E na mesma toada, eu vou aproveitar agora, já que tu me deixou falar mais dessa aqui, eu vou engatar a última aqui, que faz um contraste um pouquinho. Ah, não tô. Ah, o Vinícius é fanboy da Apple. É. Não sou. É, sim. Não, eu prefiro iPhone, sim. Mas não quer dizer que eu seja fanboy da Apple. Então é fanboy. Não. Mas a gente discute isso depois. Mas a gente pode discutir isso depois. Eu gosto da Apple, gosto. Gosto do Mac, gosto. Mas não é fanboy. Gosto. Eu gosto. Continuo. Mas o problema... A Apple tem seus problemas. Eu não vou entrar nisso agora. A notícia que eu quero trazer é que o Trojan... para Android, tá? Continua na Play Store desde janeiro, tá? A data da matéria aqui é do dia 15 do Bleeping Computer. Então, desde janeiro até dia 15 de março, pelo menos, tá? Uma das aplicações lá, sabidamente portadoras, né? Que é vetor de um Trojan, continua disponível na Play Store, tá? Uhum. Então... O pessoal esse Trojan tem sido utilizado para vários tipos de scans, né, envolvendo dinheiro, obviamente, né, envolvendo venda de algum produto, ou dinheiro, entre aspas, que tu vai lá e coloca na tua conta para fazer alguma coisa, e o dinheiro, obviamente, não vai para tua conta, nem fica lá disponível para te usar. Quem achou foi o Dr. Web, tá lá o link na matéria da Bleeping Computer. E... cara, continua lá, um dos aplicativos chamado Top Navigation, pra quem não viu o aplicativo lá na matéria, mas o ícone é preto com uma setinha amarela, bem grande, né? Fundo preto com uma setinha amarela, e todo mundo dizendo nos comentários que é scam, né? É scam, né? Não scam. É um outro lá de fotos, e aí por aí vai, tá? Então, o que chama atenção é o fato desse negócio ainda tá lá, tá? Então, enquanto um cuida, mas cria recursos aí que acabam sendo explorados para permitir a instalação, ainda assim, de aplicativos maliciosos, a outra ainda está lá com o aplicativo desde janeiro furado. Basta a gente lembrar do caso lá da SuperSIM, né? Que não conseguia colocar o seu aplicativo na Apple Store. Ah, exatamente. Que a gente comentou, né? A gente comentou no episódio de telefone como garantia. Exatamente, na Apple Store não ia, mas na Play Store entrou um aplicativo que tu baixa de lá e ele baixa e ele te dá toda a instrução para ativar o download e instalação de fontes desconhecidas no Android, que no iPhone não tem esse recurso, e aí tu vai lá e instala o APK que ele baixa por fora da loja e sim faz coisas que a Google não pôde checar se eram adequadas ou não para estar na loja. A gente comenta, qual é o episódio mesmo para o pessoal poder assistir, ouvir, Guilherme? Eu tenho que ver aí. Parei que eu vou ver aqui. Vai vendo. Vamos lá. Que eu vou contar agora para a gente terminar o caso do bloqueio do reconhecimento facial lá no metrô de São Paulo, que era um tema que já havia sido objeto de outra ação no passado, se não me engano, do próprio IDEC, que os caras lá no metrô tinham a intenção, ou queriam colocar na época, um sistema de reconhecimento facial, por biometria facial, em todo o metrô de São Paulo. A gente chega daí hoje com uma ação civil pública, que foi ajuizada, vou ler quem aqui ajuizou, mas é um grupo de peso aqui, que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União, o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Intervozes e o Artigo 19 Brasil contra o metrô. E, cara, isso é o tipo de atividade, nesse caso aqui, é uma atividade que está cheia de incógnitas. Ninguém sabe exatamente quais são os propósitos, como vai funcionar e coisas do gênero. E, poxa, diante de um sistema que se propõe a fazer reconhecimento facial e reconhecimento de biometria facial em massa de todas as pessoas que passam no metrô, certamente não é o lugar que você tem que ter incógnita. Não deve haver dúvida de nada sobre como esse negócio vai funcionar. Basicamente, dando uma descrição do que... E aí eu trago alguns elementos da ação civil pública. Eles fizeram um processo licitatório para compra de uma solução. Já eles obtiveram informações que esse sistema foi efetivamente contratado e está já em operação. E, segundo essa ação civil pública, entre outros argumentos que deixariam toda essa atividade ilícita e violando não somente a LGPD, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que falta transparência no processo como um todo de tratamento de dados. Não foi realizado um relatório de impacto à proteção de dados, que seria exigível aí nessa situação segundo a LGPD. Dado volume, né? Que, quantidade de sem gente dúvida, atingida. milhões de pessoas por dia, né? São milhões de pessoas por dia. E que haveria tanto abusividade e desproporcionalidade nessa utilização, a violação dos princípios, falta de consentimento para tratamento de dados de crianças e ainda uma alegação que eu achei bem curiosa e relevante ao mesmo tempo, que seria que esses sistemas eles tendem a falhar mais diante de pessoas negras e pessoas trans. Ou seja, você teria falhas de identificação ou graves erros de identificação promovidos aí pelo que se conhece como discriminação algorítmica, e o que acabaria também atingindo o próprio princípio da não discriminação. E essas questões não foram evidentemente tiradas, né? Potencialmente não. Eles trouxeram um laudo ali, um relatório do professor Roberto Irata Júnior, que apontou, entre outras coisas, a ausência de informações capazes de demonstrar a mitigação dos riscos apresentados pelo sistema frente aos usuários do metrô, ausência da indicação do banco de dados a ser utilizado para treinar os modelos de reconhecimento facial, e ele ainda fala que esse sistema, que é o chamado SecureOS, de uma empresa russa chamada de ISS, teria, né, como a detecção de uma pessoa, teria atividades, né, que envolveria, além do próprio reconhecimento facial, detecção de pessoas correndo, detecção de aglomerações, detecção de pessoas paradas há mais de um certo tempo em algum local. E, além disso, essas imagens ainda ficariam armazenadas e esse sistema, embora isso ainda não estivesse projetado, esse sistema poderia ser conectado com outros sistemas de monitoramento e de reconhecimento facial. O objetivo alegado pelo metrô seria encontrar pessoas desaparecidas ou criminosos procurados, mas isso também não fica claro nos registros do sistema. Ou seja, é coisa que foi alegado, mas ninguém sabe direito se vai ser só isso mesmo, como vai ser feito. E ao final, o metrô ainda diz que não, mas não tem tratamentos de dados sensíveis, o que é uma absoluta falta de entendimento do que é o tratamento de dados sensíveis. Biometria é considerado, né, um tratamento de dados sensíveis. Então, as respostas do metrô aqui seriam, se foram dadas por uma pessoa, talvez não foi, né, analisada adequadamente. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que se eu fosse cartunista, se eu soubesse desenhar alguma coisa, eu botaria o metrô cheio de câmera, assim, sabe? Uma pessoa cheia, um monte de câmera apontando para ela. E ela na frente no QR Code dizendo assim, instale agora o Pegasus no seu celular. Pra completar. Quem sabe fica a ideia. Coloca um QR Code lá, instale agora o Pegasus no seu celular. Pois o episódio bem, então é o do Telefone Garantia 305, viu? Então quem quiser ouvir lá, tá lá. Ótimo, ótimo. No final disso, das contas de tudo isso, eu não consegui ainda ler toda a ação civil pública, tem 70 e poucas páginas, eu peguei os elementos mais iniciais ali. Eles mesmos colocam um resumo. Só um pouquinho. E no final das contas, veio aí uma decisão liminar pela juíza Cíntia Tomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública, que determinou a interrupção da implantação ou do funcionamento desse sistema de reconhecimento facial. Ela, na verdade, aqui atendeu a esse pedido, inclusive reconhecendo os argumentos, disse aqui, por exemplo, que o metrô até o momento não apresentou informações precisas sobre o armazenamento das informações e a utilização do sistema de reconhecimento facial. Alega que, no mais das vezes, no entanto, o tratamento de dados realizado estará ligado à segurança pública ou atividades de investigação e repressão. E aí, isso é como eu disse antes, né? Se tem uma atividade que precisa estar absolutamente realizada de forma absolutamente clara, de forma transparente, é este tipo de atividade aqui. Não pode pender nenhuma dúvida, porque, inclusive, tem que estar muito claro quais são as hipóteses utilizadas, o tempo que isso vai ficar guardado, em quais circunstâncias vai ser utilizado. A auditabilidade disso, né? Também, exato. uma auditabilidade. Quem, bastante... quem usou, para que usou, quando usou. Um período de teste, a realização de né? Se é que isso pode ser usado nessas condições, né? Porque eu tenho dúvidas ainda se o metrô é a parte que teria essa atribuição de realizar esse tipo de reconhecimento facial, o que é estranho. Eu não sei se é o caso, mas me parece que tem outra atividade aí envolvida além dessa. E além de todo esse problema, ainda pende aqui no Brasil a figura de uma... LGPD penal, né, ou LGPD criminal, que daí seria uma lei a fim de regularizar ou determinar, estabelecer as regras para o tratamento de dados para fins criminais, o que envolveria, penso eu, também essas questões de busca de pessoas procuradas pela polícia e coisas do gênero. Você vai integrar isso com o banco de dados da polícia, a polícia vai conseguir ter acesso, ou seja... Embora numa primeira mirada para o problema pareça interessante, olha, eu vou conseguir pegar... pessoas procuradas, caso elas passem pelo metrô, né? Eu também fico extremamente preocupado com o fato de todo mundo que passar por lá ter... Você poder conseguir registrar e saber exatamente todas as pessoas, né? Virtualmente isso poderia ser feito, né? Saber exatamente quem passou e quando pelo metrô, e levando em consideração que a grande maioria das pessoas que passam por lá não são criminosos. Você tem aí uma atividade que é muito violadora dos direitos de personalidade, autodeterminação e tudo mais. Né? Então, fica aí a notícia, a gente vai colocar os links. Eu queria também agradecer, Vinícius, já para terminar, o pessoal lá da Defensoria Pública de São Paulo, Wagner Paz, da Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa, que eu mandei um e-mail para eles para obter uma cópia da ação civil pública, mas mandei assim já imaginando que eles não iam me responder, né? E o cara me respondeu 10 minutos. Nossa. Depois, ele já me mandou, tá aqui a peça, né, e tal. Puxa, então, destoa da maioria das assessorias de imprensa aí, ele me mandou logo depois, então permitiu aí que a gente fizesse essa leitura, pelo menos inicial, e trouxesse também aqui pro podcast. Guilherme, o meu café, parte do meu café acabou esfriando aqui, eu quero dar ele pra alguém, o café frio. Que vai ser? Cara, o meu café frio... O meu café frio vai ser pro... Eu não vou citar nominalmente, mas... Uhum. Pra essa não para a pessoa em si, mas para essa postura de colocar que VPN é coisa de bandido. Tá? Uhum. Assim, é coisa para quem está fazendo algo errado, para essa ignorância no sentido, né, com relação ao uso desse tipo de recurso. Então, meu café frio vai para essa... Para essa ideia, para essa forma de entendimento de VPN que o pessoal... Né? Eu não vou nem falar no Telegram, vou ficar só na VPN mesmo. Então, meu café frio vai para esse pessoal aí. Eu quero também mandar o café frio para o metrô de São Paulo. Né, que acho que conduziu de uma forma muito ruim toda essa história aí. E não acho que seria o caso aí de se estabelecer nesse momento um sistema com essas... com essas possibilidades, e fico pensando, será que é só para isso mesmo? Fico com uma pulga atrás na orelha, diante da falta de transparência, claro. E o expresso, quentinho, né, recém-feito, saindo da máquina, eu daria, né, daria não, eu vou sugerir aí que a gente dê pro assessor aí da Defensoria Pública de São Paulo, que respondeu prontamente a demanda aí para a gente poder gravar. Boa. Eu acho que ele não vai nos escutar, mas enfim, manda e-mail pra ele dizendo que a gente agradeceu a ele e tal, e que a gente, ainda que, né, de uma forma simbólica, ele tenha, apenas simbólica, ele tenha ganho um expresso, né, do Segurança Legal. Tá bom. Certo, tá bom. Ele fica com crédito, se ele nos encontrar algum dia, ele pode cobrar da gente um café expresso. Dá pra pagar mais do que o café, mas tudo bem, mas vamos lá. Não, mas... não, o café, só o cafezinho, tá bom. Cafezinho, o café um coraçãozinho, tá bom, o café então. Tá, café é um coraçãozinho. É. Então tá, pessoal. Bom, nós agradecemos então todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!